Ficheiro 68. Alguns instantes depois, olhava com desconfiança para os quartos traseiros, grandes, castanhos e brilhantes de uma égua, a uns 15 centímetros do meu rosto. O problema fora esclarecido no caminho para a estrebaria, com Jamie a explicar e o velho Alec a fazer coro com observações, imprecações e interjeições. Losgan, em geral, uma boa parideira e um valioso animal da estrebaria de Callum, estava com dificuldades. Isso eu próprio podia constatar. A égua estava deitada de lado e, periodicamente, os flancos brilhantes elevavam-se e o corpo enorme parecia estremecer. De gatas, atrás da égua, eu podia ver os lábios da vagina abrirem-se ligeiramente a cada contração. Porém, nada mais acontecia. Nenhum sinal de um minúsculo casco ou de um delicado focinho úmido aparecia na abertura. O potro, que já devia ter nascido, estava de lado ou completamente virado. Alec achava que estava de lado. Jamie achava que estava virado. E pararam para discutir isso por um instante, até que eu, impacientemente, os mandei calar e perguntei o que esperavam que eu fizesse. Jamie olhou-me como se eu fosse um pouco tola. Virar a queria, é claro, disse pacientemente. Girar as patas da frente para ela poder sair. Ah, é só isso! Olhei para a égua. Losgan, cujo belo nome, na verdade, significava rã, tinha a ossatura delicada para um cavalo, mas ainda assim extremamente grande. Queres dizer, enfiar a mão lá dentro? Olhei para a minha mão, disfarçadamente. Devia caber. A abertura era bastante grande, mas e depois? As mãos de ambos os homens eram grandes demais para a tarefa. E Roderick, o palafreneiro que geralmente era pressionado para cuidar de situações delicadas como esta, estava, é claro, imobilizado com uma tala e uma charpa que eu lhe arranjara no braço direito. Partira-o há 2 dias. Willy, o outro moço de estrebaria, entretanto, fora buscar Roderick para dar conselhos e apoio moral. Ele chegou nesse momento vestido apenas com um par de calças esfarrapadas, o peito magro brilhando com a sua alvura na penumbra da estrebaria. Vai ser difícil, disse, em dúvida, avisado da situação e da sugestão de que eu o substituísse. É complicado. Há um jeito especial, mas é preciso um pouco de força também. Não te preocupes, disse Jamie com confiança. A Claire é muito mais forte do que tu, seu imprestável. Basta dizer-lhe o que procurar com o tato e o que fazer, e ela vira-o rapidamente. Apreciei o voto de confiança, mas não tinha de modo algum tanto sangue frio. Dizendo a mim mesma que aquilo não era pior do que dar assistência a uma cirurgia abdominal, recolhi-me a uma baia para trocar o vestido por calças e uma bata de serapilheira. Lavei a mão e o braço até à altura do ombro com um sabão de sebo. Bem, ao ataque, murmurei baixinho e deslizei a mão lá para dentro. Havia pouco espaço de manobra e de início não sabia dizer o que estava a tatear. Fechei os olhos para me concentrar melhor e ir apalpando cautelosamente. Havia áreas lisas e lugares bicudos. As partes lisas seriam o corpo e as bicudas, as patas ou a cabeça. Eram as patas que eu queria, as patas dianteiras, para ser específica. Gradualmente habituei-me à sensação do tato e à necessidade de ficar imóvel quando vinha uma contração. Os músculos, surpreendentemente fortes do útero, contraíam-se sobre a minha mão e braço como uma braçadeira, esmagando os meus próprios ossos muito dolorosamente, até a contração começar a abrandar e eu poder retomar a minha busca. Por fim, os meus dedos, tateando desajeitadamente, encontraram algo que eu sabia o que era. Tenho a mão no focinho dele, gritei triunfante. Encontrei a cabeça. Ótimo, rapariga, ótimo. Não largue. Alec agachou-se ansiosamente ao meu lado, dando umas palmadinhas reconfortantes na égua, quando uma nova contração começou. Cerrei os dentes e apoiei a cabeça contra o traseiro brilhante, enquanto o meu pulso era esmagado pela força da contração. No entanto, ela cessou e eu não larguei o focinho do potro. Levando a mão cautelosamente para cima, encontrei a curva da órbita ocular e a testa. Em seguida, a pequena elevação da orelha dobrada. Esperando mais uma contração, segui a curva do pescoço para baixo, até à omoplata. Está com a cabeça virada sobre o ombro, relatei. Pelo menos a cabeça está voltada na direção certa. Ótimo. Jamie, junto à cabeça da égua, deslizava a mão pelo pescoço castanho suado para acalmá-la. É provável que as patas estejam dobradas sob o peito. Vê se consegues colocar a mão num dos joelhos. Assim, continuei, tateando, apalpando, com o braço enterrado até ao ombro, na escuridão morna do animal, sentindo a terrível força das contrações do parto e o seu ansiado alívio, lutando cegamente para alcançar o meu objetivo. Senti-me como se eu própria estivesse a dar à luz, e certamente era uma tarefa árdua. Finalmente, a minha mão segurou um casco. Podia sentir a superfície arredondada e a borda aguçada da curva ainda não utilizada. Seguindo as instruções ansiosas, em geral contraditórias, dos meus guias, o melhor possível, eu puxava e empurrava alternadamente aos poucos, girando o pesado volume da cria, trazendo uma pata para a frente, empurrando outra para trás, suando e gemendo com a égua. E então, de repente, tudo funcionou. Uma contração abrandou e subitamente tudo deslizou sem percalços para o lugar certo. Esperei sem me mover pela contração seguinte. Ela veio e um pequeno focinho úmido surgiu repentinamente, empurrando a minha mão para fora com ele. As minúsculas narinas largaram-se como se estivessem interessadas nessa nova sensação. Depois desapareceram de novo. Na próxima está tudo resolvido. Alex estava quase a dançar de contentamento, o seu corpo deformado pela artrite a saltar de um lado para o outro no feno. Vamos, Losgan, vamos, minha ranzinha. Como se atendendo ao pedido, a égua emitiu um relinchar convulsivo. Os seus quartos traseiros flexionaram-se e o potro deslizou suavemente para o feno limpo, numa enxurrada de patas ossudas e orelhas enormes. Sentei-me no feno a rir como uma tola. Estava coberta de secreções e de sangue, exausta e dorida, e a cheirar aos aspectos menos agradáveis de um cavalo. Estava eufórica. Fiquei sentada a ver Willy e Roderick, com apenas uma mão, cuidarem do recém-nascido, limpando com punhados de feno. E comemorei com o resto, quando Losgan se virou e o lambeu, cutucando gentilmente e empurrando com o focinho para que ele ficasse de pé nas suas patas enormes e trôpegas. Um belo trabalho, rapariga, muito bom, exultou Alec, apertando a minha mão gosmenta em congratulações. Percebendo repentinamente que eu cambaleava no meu poleiro e me encontrava num estado deplorável, voltou-se e gritou a um dos rapazes que trouxesse água. Em seguida, deu a volta para trás de mim e colocou as mãos velhas e calejadas nos meus ombros. Com uma surpreendente destreza e um toque suave, pressionou e massajou, desfazendo a tensão nos músculos dos meus ombros e relaxando os nós no meu pescoço. Pronto, disse finalmente. Trabalho duro, hein? Sorriu-me, depois olhou radiante, com verdadeira adoração para o potro. Um belo rapaz, sussurrou. Então, quem é o meu lindo rapazinho? Jamie ajudou-me a lavar e a trocar de roupa. Os meus dedos estavam demasiado enrijecidos para conseguirem fechar os botões do corpete. E eu sabia que o meu braço inteiro iria estar coberto totalmente de nódoas negras de manhã. Mas sentia uma grande paz e satisfação. A chuva parecia ter durado para sempre, de modo que, quando por fim o dia amanheceu, ensolarado e luminoso, estreitei os olhos na luz do dia como uma toupeira recém-saída da sua toca. A tua pele é tão fina que consigo ver o sangue a mover-se sob ela, disse Jamie, traçando o caminho de um raio de sol pela minha barriga nua. Consigo seguir as veias da tua mão ao coração. Deslizou o dedo suavemente do meu pulso até à curva do cotovelo, pelo lado interno do meu braço e pela inclinação abaixo da clavícula. Esta é a veia subclavicular, observei, olhando para baixo do meu nariz para o caminho que o seu dedo percorria. Ah, é? Ah, sim, porque está abaixo da clavícula. Conta-me mais. O dedo deslizou mais para baixo. Gosto de saber os nomes originados do latim. Nunca pensei que seria tão agradável fazer amor com uma médica. Isso, disse eu com precisão, é uma aréola. E tu sabes, porque te disse a semana passada. É verdade, murmurou. E vê só, há outra. A cabeça brilhante baixou-se para deixar que sua língua substituísse o dedo. Depois viajou mais para baixo. Umbilicus, disse eu, com a respiração entrecortada. Murmurou, os lábios abafados, abrindo-se num sorriso contra a minha pele transparente. E então o que é isto? Diz-me tu, respondi, agarrando a sua cabeça com força. Mas ele não conseguiu responder. Mais tarde fiquei a preguiçar na minha cadeira, no consultório, deleitando-me sonhadoramente com as lembranças de acordar numa cama de raios de sol, os lençóis desalinhados em ofuscantes bancos de areia branca, como as dunas de uma praia. Uma das minhas mãos descansava no meu seio e brinquei indolentemente com o mamilo, apreciando a sensação de avolumar sob a palma da minha mão, sob o algodão fino do meu corpete. A divertir-te? A voz sarcástica, vinda da porta, fez-me levantar tão rapidamente que bati com a cabeça numa prateleira. Ah, exclamei um pouco irritada. Gayle, quem havia de ser? O que estás aqui a fazer? Ela deslizou para dentro do consultório, movendo-se como se andasse sobre rodas. Eu sabia que ela possuía pés, já os vira. O que eu não conseguia imaginar é onde ela os colocava quando andava. Vim trazer um pouco de açafrão de Espanha à senhora Fitz. Ela estava a precisar, por causa da chegada do Duque. Mais especiarias? Perguntei, começando a recuperar o bom humor. Se o homem comer metade do que ela está a preparar-lhe, vão ter de levá-lo a rolar para casa. Podiam fazer isso agora mesmo. Ouvi dizer que ele é roliço como uma bola. Descartando o assunto do Duque e do seu físico, perguntou-me se eu gostaria de juntar-me a ela numa expedição pelos contrafortes mais próximos. Estou a precisar de um pouco de musgo, explicou. Sacudiu graciosamente as mãos, longas e desprovidas de ossos. Dá uma excelente loção para as mãos, fervido em leite com um pouco de lã de carneiro. Lancei um olhar à abertura da minha janela, onde as partículas de poeira pareciam enlouquecidas na luz dourada. Um leve cheiro a fruta madura e a feno recém-cortado flutuava na brisa. Por que não? Enquanto eu reunia os meus cestos e garrafas, Gayle andou pelo consultório, mexendo nas peças e largando-as a esmo. Parou junto a uma mesinha e pegou no objeto que estava ali, franzindo a testa. O que é isto? Parei o que estava a fazer e aproximei-me dela. Segurava um pequeno feixe de plantas secas, presas com três fios enrolados, preto, branco e vermelho. O Jamie disse que é mau agouro. Ele tem razão. Onde o encontraste? Contei-lhe que o pequeno ramo de plantas estava sob a minha almofada. Fui procurá-lo e encontrei-o sob a minha janela no dia seguinte, para onde Jamie o atirara. Tencionava levá-lo à tua casa e perguntar-te se sabias alguma coisa a esse respeito, mas esqueci-me. Ela tamborilou um dedo, pensativamente, contra os dentes da frente, sacudindo a cabeça. Não, não posso dizer que saiba, mas talvez haja uma forma de descobrir quem tu deixou. A sério? Sim. Vem à minha casa amanhã de manhã e eu digo-te. Recusando-se a falar mais sobre o assunto, girou num floreio de manto verde, deixando-me para segui-la se quisesse. Levou-me até bem alto nos contrafortes, galopando quando havia estrada para isso, caminhando quando não havia. A 1 hora de viagem da aldeia, parou perto de um riacho, coberto pelos galhos pendentes de salgueiros chorões. Ladeámos o riacho e seguimos a esmo pelos contrafortes, colhendo as plantas tardias de verão que ainda sobreviviam, frutas silvestres em amadurecimento do começo do outono e os grossos e amarelos cogumelos que nasciam dos troncos das árvores nas pequenas e sombreadas ravinas.